te louvor. O meu clamor é por mais de ti. Então, rasga os céus e desce, rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce, rasga os céus e desce. Sei que vou morrer sem a tua presença, Deus. Pai amado, Pai bendito, seja conosco aqui neste lugar, porque nós declaramos que somos pecadores, que não merecemos nada do que temos.